92 almas a bordo, autonomia de 1 hora e 59, Alto Fernando, Salvador, 6224. Autorizado, táxi, ponto de espera 10. Táxi, ponto de espera 10, grátis. Manter o Xané 6224. Valeu, manter, grato. Mantém a posição, tem uma viatura na pista, ela está terminando de concluir uma vistoria, mas no máximo 1 minuto para liberação, aguarde para decolagem. Aguarda, 6224. Xané 6224, pista livre, autorizado decolar 160 graus 079. Decolagem autorizada 6224, Xané. Xané 6224, decolou os 42, chama o controle, boa noite. Controle, até a próxima. Controle, você mandou muitíssimo boa noite, o Xané 6224, caraca, viu? Xané 6224, contato com o radar, subiu, mantém o nível 190, sai da PUCA. 190, perfeita saída da PUCA, grátis. Xerém 624, voo direto Aracaju. Presente Aracaju, obrigado. Salvador, Pastor 2-0, pronto para o acionamento. Autorizado, chame pronto para o táxi. Camarada, Pastor 2-0. Pastor 2-0, acionado, pronto para o táxi. Autorizado o táxi, chame para o cruzamento. Chamada no hotel para o cruzamento, Pastor 2-0. POB? 1-9 a bordo. 1-9, ciente. Corrigindo 1-5, 1-5 a bordo. 1-5. 5, alternando João Pessoa. A bordo, alternativa João Pessoa. Afirmativo. Ciente. Está no hotel para o cruzamento. Está autorizado ingressar à direita pela pista, chame alinhado e pronto. Pastor 2-0. Ingressa, dá que via pista, chamar alinhado e pronto. Pastor 2-0. Ao completar alinhamento, autorizado decolar 180 graus 08 nós. 190, decolou 56, chame o controle, boa noite. Chama o controle, hotel, boa noite, boa semana. Obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, 190 decolou, cruzando 1510, está cumprindo o perfil da Puca Aracaju. Pastor, 20, contato radar na decolagem, subiu, mantém o nível 250, mantendo o perfil da saída Puca. Mativo, subindo por 250 no perfil da Puca. Solicito por gentileza a possibilidade de coordenar, voamos em qualquer momento o Aracaju. Vou coordenar com o setor Recife, só um minuto. Tá na guarda, passou 20. Voando da presente Aracaju, grato, passou 2-0. Salvador, boa noite, 05, boa noite, com a Charlie. Salvador, boa noite, 05. 805. Salvador, Gol no 805. Gol 805, aciona identificação, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. 017, o ajuste. Controle, Gol no 805. 805, como recebe o controle? Agora sim. Ok, aciona identificação, chegada Mari, desça e mantém o nível de voo 050, ajuste no 017. 050-57, chegada Mari, boa noite, 05, boa noite. Boa noite. Pastor 20, chame o centro Recife, frequência 12685, alterne 12545. Pastor 20. 12685, 12545, pastor 20. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, R5809, autorizado 150, uma informação Delta. Objeto 5809, aciona a identificação, chegada Mari, desse mantém o nível 060, número 2 na aproximação, 5809. Ok, 060 na Mari, 5809, desejo velocidade específica. Qual velocidade que estamos tendo? Mantendo 260. Ok, está liberado velocidade, tráfego sobre o 7 está 23 milhas à frente.